Chico é rebado. Chico é rebado. Chico é rebado. Robson Mafra de novo. Pit malvadão. Pit malvadão. Pit malvadão. Pit malvadão. Vai pegando a visão. Vai pegando a visão. Agora os pitbull tão em ação no batidão. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Caqueado desguiado. Caqueado desguiado. Busca, busca pelo dela. Vai pitbull raivado. Pitbull raivado. Robson Mafra aqui de Belém do Pará. É o Dentinho, PL, a voz do rock doido. Solta o solinho do Pitbull, do Pitbull. Vou mandar um refrão, não preciso de citar. Vou mandar um refrão, não preciso de citar. E truadão de uísque no modo Pitbull brabo. E truadão de uísque no modo Pitbull brabo. Busca pelo dela, vai Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pit malvadão, pit, pit malvadão, pit malvadão. Vai pegando a visão, vai pegando a visão. Agora os pitbull tão em ação no batidão. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Caqueado desguiado, caqueado desguiado. Busca, busca pelo dela, vai pitbull raivado. Pitbull raivado. Robson Mafra aqui de Belém do Pará. É o Dentinho, PL, a voz do rock doido.